Olá, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerotica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje nós vamos fazer um resumo sobre o cinema em 2009. Eu estou aqui com o Daniel. Oi, Daniel. Olá, Angélica, tudo bem? Tudo bem. Olá, Marcos, boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcos. Boa noite. Então, nós vamos aqui comentar o que nós achamos interessante, o que nós assistimos no ano de 2009, o que nós gostaríamos de comentar. Então, esse foi um ano que teve aqui no Brasil algumas estreias de filmes interessantes. São filmes que a maioria deles são produzidos no ano de 2008, mas acabaram estreando no Brasil apenas em 2009. Eu vou começar com um filme francês chamado Entre os Muros da Escola. Ele é dirigido pelo Laurent Kanté. Ele já tinha feito alguns outros filmes, já tinha sido bem elogiado por eles, mas eu creio que esse foi o maior sucesso dele como diretor até agora. E o filme é interessante pelo seguinte: ele é baseado num livro de um professor que dá aula para adolescentes na escola pública francesa, nos subúrbios, né, de Paris. E ele encontra uma realidade que são classes de alunos de várias nacionalidades, muitos imigrantes, culturas diferentes, religiões diferentes, poderes aquisitivos diferentes também. E o filme, esse professor, ele escreveu um livro sobre a rotina dele nessa escola. E o diretor acabou se inspirando no livro para fazer o filme, e ele chamou esse professor, que é o François Begadot, para interpretar a ele mesmo no filme. Os atores que fazem os alunos também são alunos de escolas também iguais à escola que é retratada no filme. Os professores, o diretor, todos eles são vividos por pessoas que realmente trabalham com educação. Isso é o primeiro dado interessante. O filme é quase que um documentário. Ele recria as situações a partir de pessoas que viveram e vivem as mesmas situações que a sala de aula, todo dia ali, né? A vida e o trabalho do professor. E o filme, ele é curioso também pelo seguinte: você teve outros filmes antes que tratavam disso, que ficaram famosos, O Mestre com Carinho, O Preço do Desafio, mas diferente desses, esse filme ele não tem aqueles maneirismos, aquela grandiloquência que os filmes hollywoodianos têm. Ele mostra a realidade da sala de aula de maneira muito crua, com todos os problemas que existem, com toda a batalha que é para um professor conseguir pegar uma classe heterogênea e puxar de cada aluno, né, o que ele tem de melhor, e enfrentar os problemas que tem de convivência com os alunos e com ele, e dos alunos com ele. Esse professor, ele é sujeito a falhas, ele comete erros, ele às vezes ele resolve as situações, às vezes ele também piora com algumas atitudes dele. Então é um retrato muito realista, muito corajoso, muito direto dessa realidade da educação nos subúrbios das grandes cidades. Estão dizendo que é um dos grandes filmes da década, inclusive, né? É interessante o filme que aborda esse tema aí, porque é o que acontece, né? Eu acho que em todos os países no mundo, né, esse problema que o professor tem, seja um problema de remuneração, seja a qualidade do ensino. Exatamente. O filme trata justamente disso, dessa realidade que o profissional de educação enfrenta, que é uma realidade difícil, estressante, complexa. Quando a gente assiste o filme, a gente percebe que ele é mais complexa ainda do que a gente imagina. Que a gente consegue imaginar não estando ali presente, né, nessas situações todas que ocorrem. É muito interessante mesmo, é bom, é uma reflexão também para quem tem filhos na escola, com certeza. E é uma boa reflexão ou é para ficar desesperado? É para ficar preocupado, é para ficar atento. Acho que é um incentivo para os pais serem participativos na vida escolar dos filhos, para eles saberem quanto às vezes é complicada a convivência entre os alunos e dos alunos com os professores. Marcos, o roteiro desse filme, ele se encaixa, por exemplo, em alguma parte na realidade da escola pública brasileira? É, certamente. Não? As situações que... E um detalhe importante, os jovens dos subúrbios de Paris não são jovens tão pobres, né, quanto os jovens dos subúrbios aqui do Brasil. Você percebe que eles têm uma condição financeira, uma aceitação social um pouco melhor do que a juventude de subúrbio daqui. Mas as situações são muito, muito parecidas com o que a gente vê nas salas de aula daqui do Brasil. Com certeza eu vou assistir esse filme aí. Ah, já anotei aqui. Já tá anotado. Próximo filme, foi um filme que... Esse filme, apesar de... Ele saiu no final de 2008, né? Aqui no Brasil, no começo de 2009. É o Rebobine, por favor, do Michel Gondry. Bom, o filme se passa numa locadora de videocassete, né? Hoje em dia, só encontra DVD. Danny Glover, ele tem uma locadora que ainda trabalha com fita de videocassete, né? Então, a prefeitura comunica a ele que ele tem um problema no prédio dele e que eles vão precisar destruir tudo ou ele manda arrumar. E ficaria caro pra ele arrumar, né? Então, ele tira uma licença temporária da locadora e deixa o seu funcionário trabalhando lá, né? E esse funcionário tem um amigo que é vivido pelo Jack Black, né? Até confusão por aí, né? E aí eles vão sabotar uma instalação elétrica lá, acaba dando errado e o Jack Black fica magnetizado. Nessa, o Jack Black vai visitar, lembrando que o Danny Glover, quando vai pra essa viagem, ele fala, não deixa o Jerry entrar aqui, que é o personagem vivido pelo Jack Black. Ele deixa entrar, o magnetizado Jack Black desmagnetiza todas as fitas, ou seja... Saudade dos anos 80 que dá quando a gente escuta isso, né? Sim. Aí, imagine, né? Uma locadora de fitas de vídeo que não tem uma fita funcionando. Todas elas estão vazias, sem nada, porque foram desmagnetizadas. Aí, eles têm a ideia de gravar, de fazer os filmes que as pessoas estão pedindo. O primeiro filme pedido é o Caça-Fantasmas. Aí, eles vão lá e fazem uma produção curtinha, 14 minutos, 15 minutos, para uma das clientes mais pontuais ali, que é vivida pela Mia Farrow. Só que ela gosta tanto, ela nunca tinha assistido o Caça-Fantasmas, ela gosta tanto que ela começa a divulgar para outras pessoas. Pessoas mais próximas dela também começam a querer outros filmes iguais. E eles, essas versões que eles fazem dos filmes, eles chamam de filmes suecados. Isso é muito engraçado. Eu sei que quando eu assisti esse filme, na televisão, né, era de madrugada e eu tava rolando de rir. 4:30, 5 horas da manhã, num sábado pra domingo, e eu rolando de rir. Eu recomendo que assista pra descobrir qual é a mensagem. É, eu achei esse filme bonito. Ele tem esse... Logo quando você vê o Jack Black, assim, não sei, a primeira uma hora do filme, é muita brincadeira, né? Sim. Depois ele fica uma coisa mais séria e tal. Eu acho muito interessante. Eu recomendo o Rebobine, por favor, que é um barato. Eu gosto do Jack Black. Ele tem esse jeitão e fica o tempo todo fazendo o papel dele mesmo, né? Então, esse filme é muito bacana. Como você falou, na primeira hora ele é mais engraçado, depois ele vai caminhando, toma um caminho mais sério, mais para o drama, né? Na segunda hora, tal, de projeção. E esse diretor é interessante, porque se você for olhar os outros filmes dele, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, se eu não me engano, ele dirigiu agora recentemente O Leitor, não foi isso? Ele trabalha com essa coisa da memória, né? Da memória que se perde, depois a memória que você tem que recriar. A mensagem do Be Kind Rewind também é essa, né? O que tá perdido, o que foi esquecido, apagado, ele pode ser recriado de uma maneira melhor e mais interessante através da imaginação, da criatividade, etc. Você apaga uma mídia como o cassete, você também está apagando os sonhos, as emoções que as pessoas viveram com aquilo. É um produto que você descarta e toda aquela memória emocional ligada àquilo, né? Pra onde vai isso? Sim, sim. A gente revive junto com os personagens todos esses sucessos dos anos 80, né? Foi um barato, o Caça-Fantasmas, sim, e outros filmes e tal. Miss Daisy. Exatamente. Alguns filmes dos anos 90, se não me engano, também tem, né? Sim, Volta pro Futuro, Hora do Rush. Hora do Rush, isso. É engraçado, é interessante. Eles acharam uma maneira inteligente de fazer paródia de outros filmes, diferente desses filmes aí que são paródias e que são bem idiotas, né? Pois é, hoje em dia vão querer suecar o filme deles, logo logo. É capaz. Pois é. Eu vou comentar sobre um filme que eu assisti em 2009, interessante, né? Eu acho que esse filme muita gente conhece, porque ele foi uma surpresa, pelo menos pra mim, né? Que eu fui assistir esse filme sem a menor... Tipo assim, eu não tinha lido nada sobre, eu não sabia nem que tinha a mão do Peter Jackson, né, na produção, que é o Distrito 9, né? É um filme que eu fiquei encantada, é um filme, uma ficção científica, né, que conta a história de um homem que trabalha numa mega corporação, né? Eles são fabricantes de armas, né, também, além de tudo, eles são uma empresa de segurança, fabricantes de armas, né, etc. Ah, tá. Então, aí ele toma conta de uma equipe que tem que remover um monte de aliens que estão morando numa favela imensa. Então, 2 milhões de aliens estão vivendo na favela, se eu não me engano. Então, é uma história que, é claro, que a gente começa a fazer aquela comparação que acontece no mundo real, né? E essa nave alienígena, ela vai parar nesse país porque eles ficaram, tipo assim, a nave quebrou, quebrou, eles já tinham uma grande quantidade de aliens vivendo lá, não tinha alimento. E eles são resgatados pelos humanos, né? E são alocados ali e acabam se formando essa favela imensa. E esse personagem aí, que esse homem que ele conduz essa equipe aí, tem que realocar esses aliens, ele é um personagem interessante, né? É um filme meio documentário. Ele diz a seguinte coisa, ele dá a seguinte lição de história, né? Você tem uma minoria ali que ela é diferente, primeiro pegam você, separam, constroem um muro e te põem ali num local afastado, né? Sim. Primeiro falam, não, é só pra evitar problema, depois começam a jogar pedra em você, lá dentro, né? E é bem isso. E às vezes a minoria que sofreu essa violência, quando ela depois, ela se torna a maioria e ela está diante de uma outra minoria inferiorizada, às vezes ela não aprende a lição e faz a mesma coisa, né? Exatamente. Então, dá esse exemplo, sim, ele mostra essa lição. E eu sei que o filme é um primor. Eu terminei de assistir o filme, assim, encantada. Foi, pra mim, foi uma surpresa maravilhosa. Por isso que eu quis comentar aqui com vocês. Porque eu acho um filme importante, justamente por causa desse exemplo que é dado, entendeu? De como a humanidade trata e segrega as pessoas de raças diferentes. Mas o filme é uma surpresa maravilhosa. Eu acho que o Marcos assistiu depois, né, Marcos? Até primeiro fui eu que assisti, né? Então, eu conheci esse filme por tua causa. Você que me apresentou o filme e poxa, foi um... assim, uma descoberta maravilhosa mesmo. Ah, eu acho que pra todo mundo, né? Porque ficou todo mundo embasbacado com o filme, assim. É, pra, na minha opinião, é um dos melhores filmes de 2009, entendeu? Com certeza. Eu achei fantástico mesmo, fantástico. E foi aquele sucesso que cresceu no boca a boca, né? Exatamente. Isso é legal também. Foi no boca a boca mesmo. Próximo filme, Austrália. Austrália, do Baz Luhrmann. Eu assisti. Assistiu? Uhum. Tá. Então, a história do filme é... se passa na Segunda Guerra. É Sarah Ashley, que é vivida pela Nicole Kidman, ela é uma aristocrata inglesa. Através do marido dela, ela tem uma fazenda de gado na Austrália. E ela tá indo pra esse lugar pra reencontrar o marido. Só que quando ela chega lá, ela descobre que o marido foi assassinado. E supõe-se, na comunidade que eles vivem, que um aborígene, que é tipo de um feiticeiro, um bruxo, que foi esse cidadão aí que matou o marido dela. Tá? Pra não perder a fazenda, ela acaba se unindo ao vaqueiro, que é vivido pelo Hugh Jackman. Entenda-se Wolverine, né? É. E é o aborígene, aquele menininho lá, o Nula. E aí eles precisam levar um rebanho de gado até uma outra cidade no interior do país. Nessa, várias aventuras. Só que a história não termina quando eles levam o gado até lá, né? A coisa continua, depois tem um bombardeio japonês. O final, eu não posso contar. O final, não posso conte contar. O final. Não posso contar. Então, esse filme, ele fala justamente sobre segregação também, sim, né? Uhum. Já que o menino, ele é fruto do amor entre uma aborígene e um inglês, né? Que isso aconteceu muito lá, né? Tem até um outro filme, eu acho que eu já até comentei com você anteriormente, que eu gostaria de comentar, já que você ia falar sobre a Austrália, né? Que é o Geração Roubada, que ele fala exatamente sobre o mesmo tema, assim, com mais seriedade, não tem aquele, o amor como o pano de fundo pra história, né? É uma história até bem mais dramática. O filme daquele diretor Philip Noyce, né? E tem um papel principal, é o Kenneth Branagh, né? Que é aquele sujeito de uma escola... Ele é um cara que ele crê que ele tá fazendo a coisa mais correta. Isso, né? Que é pegar e obrigar os aborígenes a se aculturarem, né? Absorverem a cultura inglesa à força, se preciso, né? Exatamente. Eles tiram as crianças dos pais, né? É um desespero. Quando eles estão se aproximando, essa comitiva aí que faz esses trabalhos aí, eles... É uma correria, sem fim. É um desespero. O filme Austrália, ele tinha aquela pretensão de ser um filme épico, né? Aquela grandiosidade, né? O pessoal teve grana pra investir, só que ele se perdeu, entendeu? Ele quis dar essa proposta e ele mostrar o que o Geração Roubada fez, né? Que fala justamente desse problema, que foi um problema muito sério, entendeu? Uma coisa imperdoável que aconteceu. Só que o Austrália ficou mostrando assim um romance, né? A Nicole Kidman com uma boca muito estranha. Ela fez uma plástica, não sei o que é. Ô, Botox maldito! Ele falhou, entendeu? Ele foi um ato falho, entendeu? Aonde o Geração Roubada não foi. Que é um filme que é interessante, importante. É, se é pra tocar o teu coração num problema tão sério, assim, como é esse problema de uma religião ou um governo, eles se acharem no direito de decidir o que eles querem fazer das vidas das pessoas, decidir quem pode procriar com quem, eu acho que o Geração Roubada, ele toca na ferida e empurra, entendeu? Se é pra você pensar e você refletir, o Geração Roubada tem mais propriedade, eu achei. Então, vocês querem falar alguma coisa? Sim, Eu acho que o foco do Baz Luhrmann foi mais no romance mesmo. Ele só mostrou, existe a querer roubar as crianças que são mestiças, né, dos seus pais. E ocidentalizar essas crianças, né? Mas o foco mesmo é no romance, que na verdade é até o fim, né? Romance até o final, é bem... Aí entra naquilo que a gente sempre fala, o clichêzinho, clichê filme americano, né? Apesar do filme não ser americano, mas é isso. Mas tem a fórmula, né? Ele segue aquela receita de bolo, né? Sim, ficar com a mocinha no final. Mas olha, esse diretor já deu umas bolas dentro na vida, que ele dirigiu aquele Vem Dançar Comigo, aquela versão do Romeo e Julieta, até que tem muita gente que gosta. Qual? Do Leonardo DiCaprio? Foi bem recebido pela crítica, né? E o próprio Moulin Rouge é um filme que muita gente gostou, que tem... Musicais, né? O que eu mais gosto é o Vem Dançar Comigo, que eu acho aquilo lá muito divertido, aquele filme. E é engraçado você falar assim que gostou do Vem Dançar Comigo, porque é um filme que normalmente quem gosta é a mulherada, né? Interessante. Eu adoro esse filme. Pois é. Tá bom. Eu acho que eu já assisti esse filme, mas faz muito tempo. Bom, esse é outro filme que foi lançado no Brasil esse ano. Ele não ficou muito tempo em cartaz, mas ele causou, quando ele saiu, ele causou um reboliço tremendo por vários motivos, né? O filme se chama Synecdoche, Nova York, e ele é o primeiro filme do Charlie Kaufman como diretor. O Charlie Kaufman é aquele sujeito, aquele roteirista que fez o roteiro dos filmes Adaptação, Quero Ser John Malkovich, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né, que é um dos roteiristas assim mais talentosos, né, acho que do cinema de Hollywood americano dos últimos anos, né, um cara assim que causou sensação com os roteiros dele, e ele tá estreando aí na direção. Eu vou tentar fazer uma sinopse do filme, é que o filme não se resume à sinopse, eu vou explicar por quê. Tem um personagem, o Kenden Cotard, ele é vivido pelo Philip Seymour Hoffman. Aliás, esse foi o ano do Philip Seymour Hoffman, não foi não? Ele é ótimo, esse ator, sem brincadeira. Eu gosto dele mesmo. Também. Ele é muito intenso, né? Adoro a atuação dele, adoro. Então, e esse sujeito, ele é um dramaturgo, né? Ele é casado com uma artista plástica, só que começa a acontecer umas coisas esquisitas na vida dele. Ele começa a ter sintomas de doenças, sintomas estranhos, né? Ele começa a aparecer feridas nele, na urina dele começa a sair escura, ele começa a ter sintomas de vários males estranhos. Nessa mesma época, a gente vai percebendo assistindo o filme que a mulher dele tá distante, que o casamento dele tá falido. E ele tem uma filha que ela é uma espécie de soma das neuroses dele e da esposa ao mesmo tempo. É uma criança muito curiosa, assim, extremamente neurótica, que é até engraçado de se ver. A mulher do cara viaja com a filha e nunca mais volta. Ele é abandonado literalmente pela mulher numa fase. Ele é um cara muito tímido, muito retraído, que tem uma vida interior muito, muito intensa, mas que não tem uma dificuldade assim de se expressar, falando pelo menos, né, e tal. Ele é um excelente escritor, um excelente diretor de drama, mas ele é um cara meio retraído. E os próximos anos da vida dele, né, ele vai tentar outros amores, outros relacionamentos, e todos eles em algum momento vão dar errado. Ele ganha uma bolsa para dirigir uma peça de teatro. Essa peça, ele fica durante décadas fazendo essa peça, criando, montando cenários, escolhendo várias vezes o elenco que vai fazer essa peça. Essa peça, na verdade, é baseada na própria vida dele. Aos poucos, a peça vai tomando uma proporção que os cenários vão crescendo a ponto dele se tornarem a cidade onde ele vive. Os atores começam a substituir a ele e as pessoas nas quais ele convive na própria vida dele. O Charlie Kaufman faz uma brincadeira com isso. A noção de tempo, ele desmonta a noção de tempo, ele desmonta a noção de espaço, ele desmonta a noção de personagem. Ele vai ao longo do filme desconstruindo todas as noções de tempo, espaço e personalidade que a gente tem dentro da ação dramática, dentro do próprio cinema. E por isso que eu digo que a sinopse não chega a dizer o que, que é o filme. O filme é um ensaio de desconstrução de todos os clichês que você possa imaginar dentro de uma história autobiográfica. Ele desmonta tudo, ele faz tudo ao contrário do que você imagina. Ele faz isso propositalmente, ele quer levar essa desconstrução, essa nova maneira de olhar e de contar uma história às últimas consequências. Eu acho que para um filme de estreia, isso é uma coisa que é corajosa, realmente o cara tem uma garra, uma vontade de dar um novo rumo para a narrativa do cinema, para a maneira como o cinema conta as histórias, nem sempre funcionou. O filme tem momentos irregulares, tem momentos belíssimos, assim, que é de uma poesia, de um lirismo, de uma inteligência que você fica de boca aberta. Tem outros que você fica boiando, que tu não entende o que, que é aquilo e o que, que ele quer com aquilo. Mas, no geral, eu acho que é uma das experiências mais diferentes, curiosas, que a gente teve no cinema nesse ano, e eu acho que em muitos anos, por sinal. Fiquei curiosa de assistir, viu? E eu achei legal que você comentou o filme Adaptação. É um filme do Nicolas Cage, eu acho que nem muito conhecido, né? É um filme maravilhoso, com Nicolas Cage, a Meryl Streep. Tremenda produção mesmo. Não sabia que era o mesmo roteirista da Adaptação, que é um filme que eu adoro. Muito legal. Isso. E do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele também fez o roteiro. Que o Jim Carrey tá num momento ótimo também, viu? Que ele, quando resolve fazer o papel sério, né? Ele fica muito bem. Pelo menos todos os filmes que eu vi ele fazendo um papel assim, que não é caras e bocas e palhaçadas, ele tá fantástico. Uhum. Né? O próprio Cine Majestic também, ele tá ótimo no Cine Majestic, né? É, essa foi uma fase do Jim Carrey que ele se envolveu nos projetos assim mais sérios de diretores que tinham uma proposta interessante, e eu acho que ele funcionou muito bem. Filmes como esse, o Cine Majestic, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele tá excepcional. Sim, então eu vou comentar sobre um diretor que eu amo muito, né? Pelo menos os filmes que ele dirigiu são filmes legais, né? Ele é um ator muito conhecido e importante, que é o Clint Eastwood, né? Nesse ano de 2009, foram lançados aqui no Brasil dois filmes fabulosos, né, dele, né, que é o Gran Torino, né, que é um filme que ele tá atuando no filme, né, um filme muito bonito que conta a história de um, acho que é um policial reformado, não lembro se é veterano de guerra, exatamente. Veterano da Guerra da Coreia. Isso, então. Ele é um cara muito patriota, é preconceituoso, ele mora num bairro que foi se modificando, né, com o tempo, né, e ele vai vendo isso com uma frustração extrema, né, ele é aquele homem muito durão, já ficou viúvo, a filha já casada, etc. E ele tem uma paixão, assim, imensa pelo carro dele, né? Que é justamente, é o título do filme, é o Gran Torino, né? É, ele adora aquele carro, né? É esse objeto que ele tem um valor emocional muito grande pra ele. Ele é um cara que ele não se dá bem com os filhos, ele não se dá bem com os netos, ele não se dá bem com os vizinhos, ele não se dá bem com ninguém. E é bem uma coisa, se você imagina os personagens que o Clint Eastwood fez, né, quando era mais novo, nos faroestes, Dirty Harry, e ele, acho que ele faz uma reflexão do seguinte: o que que esses sujeitos durões, meio insensíveis, meio cínicos, o que que eles iriam se transformar quando ficassem velhos, né? Nossa, eles iam ter que... eu já pensei nisso também, eu já pensei, desculpe te cortar, né, também que o Clint Eastwood, ele com essa fase, com os filmes que ele dirigiu, ou filmes que ele produziu e tal, ele tá mostrando para a sociedade, assim, exatamente o que, que ele pensa sobre a violência, entendeu? O que, que ele pensa sobre preconceitos. Se você for ver os filmes dele, são filmes, assim, de uma sensibilidade, né? Tratam assuntos com uma gentileza e assuntos tão sérios, né? É, seja nas Pontes do Madison, né? Seja no próprio Gran Torino, ou outras produções, ou então Tremendo Faroeste, né? Logo, eu que não gosto muito do gênero, né? Que é o Imperdoáveis, é fantástico, entendeu? Eu sou alguém que não assisto, não ligo, não me importo. É uma falha no meu caráter. E esse Gran Torino, ele me tocou também, porque ele mostra, entendeu? Esse homem durão, esse homem preconceituoso, consegue abrir o coração dele, que ele vai vendo os problemas que os vizinhos dele têm, né? E tudo, ele vai aos poucos, assim, muito lentamente, ele vai entrando dentro dessa sociedade ali, que é o pessoal que veio de outros países e tal, e passam lá seus perrengues. Ele vê que os problemas são problemas similares, já que família vizinha, os mais jovens estão tendo problema porque eles estão começando a se associar à criminalidade. Ele vê isso com muita tristeza, ele quer ajudar essa família. É uma história muito tocante, o Gran Torino, e tem um final lindíssimo, que eu chorei muito, como sempre. Me emociono muito, né, assistindo o cinema. E eu achei fantástico o Gran Torino, eu recomendo. Outro filme, já que eu comentei os dois, esse A Troca, ele é um filme com Angelina Jolie, né? A gente já fica assim, meio Angelina Jolie, né? A gente tem aquela vontade de acreditar que ela vai ter aquela atuação incrível que ela teve no Garota Interrompida, né? Que essas atrizes, eu tenho impressão pra mim, assim, e quando elas se despem, né, da sua... Não é se despir, assim, no sentido de ficar nua, mas a pessoa se despida daquela cocotagem. Eu acho que quando ela fica assim, aquela pessoa normal, é quando ela coloca tudo assim dela, assim. Eu acho que ela tá fantástica nesse filme, A Troca, que ela faz uma mulher que ela, o filho dela desaparece, entendeu? E ela fica desesperada, ela vive só com o filho, né? E ela se sente impotente, assim, porque a polícia não dá a atenção que ela merecia. Ela se sente muito sozinha, muito desesperada, ela tem que tocar a vida dela, e surge de novo a esperança que o filho dela possa ter aparecido, né? E tudo, o pessoal acha que ela tá enlouquecendo, entendeu? Ela é tratada como louca. É uma história impressionante, muito bonita. E de novo, o Clint Eastwood, ele mostra-se com muita sensibilidade, questões seríssimas, entendeu? Que a polícia, isso aí é passado em que época, Marco? Isso aí eu creio que é anos 30, né? Anos 30, anos 40, assim, que foi uma época que foi conturbada mesmo. E a mulher não tinha voz, né? A mulher não tinha voz nenhuma, a polícia mesmo não tinha o menor profissionalismo. Eles tratam ela com descaso, um deboche, que é uma coisa que é muito revoltante, entendeu? Ele toca no assunto de uma maneira muito interessante. É um filme que tem um final legal, também gostei muito. Eu recomendo, assistam aí, final de ano tá aí, gente. Muita gente em casa e tal. Assistam Gran Torino, assistam A Troca, que são filmes fantásticos do Clint Eastwood. Vale a pena, né, Marcos? Sim, eu gostei mais do Gran Torino, mas A Troca também eu achei um filme bem interessante. A Angelina Jolie também tá com uma interpretação assim... incrível, ela tá ótima. É, emocionante, tudo. É. Eu só não gostei de uma coisa no filme. O cara que faz o policial corrupto, que tá à frente da investigação, que é aquele Jeffrey Donovan, eu acho ele muito fraco, né? Talvez... falta de um bom vilão mais forte, né? É, ele é um ator assim que eu acho que ele deixa muito a desejar. Talvez um outro ator com mais força realmente teria multiplicado ainda a força da interpretação da Angelina Jolie. O filme teria ganho ainda mais em dramaticidade. Seriam das histórias sem os bons vilões, né? Seriam nada. Vou falar um filme coreano chamado Sede de Sangue. Opa, Danos, maravilhoso. Chan-woo Park. É um filme coreano. De todos os nomes do elenco, só tem um nome fácil de ler, que é Mercedes Cabral. Cara, Mercedes Cabral, cara. É. Que é deve de ser Portugal? E o Viel é uma das moças trabalhando no filme. Bom, vocês assistiram o filme ou não? Ah, com certeza. Sim, maravilhoso. Eu acho que você deve ter uma ideia de quem é, né? A Mercedes Cabral. Pô, pior que não, mas tudo bem. Eu acho que era a única que não tinha olho puxado e eu não percebi. Ela tinha o olho levemente puxado. Ah, então a Mercedes Cabral tem o pé lá na China, assim. Não, eu acho que a Mercedes Cabral é a protagonista. Não é. Não, não é? Não é. É uma mocinha que trabalha na casa lá da... Ela, não, na verdade ela vai junto com aquele pessoal que vai jogar aquele joguinho lá, coreano lá. Ah, lembrei, já lembrei, amiga da mina. Lembrei. O que se trata o Sede de Sangue? Se trata de um padre, tá? Ele é um voluntário para todo tipo de atividade que tem na cidade, ele é um voluntário. E eles precisam de um voluntário para uma experiência médica. Aí ele vai lá, essa experiência acaba fracassando e no final, através de uma transfusão de sangue, ele acaba virando um vampiro. Aí ele começa a ter necessidade por sangue. Toda vez que ele precisa de sangue, começa a surgir. Então, aí parece que ele tá com catapora. Grande vantagem de você assistir esse filme e não perder tempo com o outro de vampiro aí, que é... vocês sabem de qual eu tô falando? Aham. Uhum. E aqui o vampiro não pode sair no sol, tá? Como que ele faz? Ele se embrulha num tipo uma múmia pra poder sair na rua. Também por causa daquele monte de catapora no rosto, né? Então ele trabalha também num tipo de um hospital e ele tem um rapaz lá que ele tá em coma, um gordão, né? E ele vai sugar o sangue desse cara. Só que ele não chupa o sangue diretamente nele. Parece que tá mamando, né? Muito podre. E nesse meio tempo, a mocinha, que é uma das protagonistas, que é a protagonista, junto com ele, eles começam a ter um caso. E ela começa a fugir em certos momentos dele porque vê ele sugando o sangue lá do gordão, né? É, então, legal. Só não pode dar spoiler, hein? Olha os spoilers. Tá, esse é um primor, é maravilhoso esse filme. Hein? Sim, esse filme é ótimo, eu gostei, adorei, viu? Então, se eu for falar alguma coisa desse filme, eu vou falar, olha, não tem pra Crepúsculo, sabe? Porque esse filme é maravilhoso. Olha, não sei nem se é pro mesmo público, né, Marcos? Não é para o mesmo público, com certeza. Não é. Mas tem um certo romance ali, quer dizer... É um romance muito trash, é muito legal. É um romance bem diferente, mas é uma realidade vampiresca muito maior do que a outra. Onde já se viu o vampiro brilhar e fazer barulhinho ainda? É verdade, é. Complicado. Então, é assim, o Sede de Sangue, ele é do diretor da trilogia da Vingança, né, que é fantástico. Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança, nessa ordem. É, exatamente, esse cara é fantástico, esse diretor aí, ele... Eu tenho certeza que ele fez esse filme aí pra dar uma espetadela mesmo no Lua Nova e outros filmes aí de vampiro, viu? Porque é fantástico. É um filme que, além de tudo, é um filme engraçado, tá? Acaba sendo engraçado, já que o cara, o vampiro é um padre, entendeu? Sim. E ele é cheio de como é que pode falar? De escrúpulos, né? Ele tá assim, ah, não tá querendo morder. E a maneira como ele suga o sangue das vítimas é bem trash, mas é muito engraçado. É um filme que vale a pena, isso aí foi uma surpresa. Eu também achei uma coisa interessante nesse filme, que foi o seguinte. Eu não sei se ele foi influenciado de alguma maneira, mas eu acho até que foi. Tem um desenhista de quadrinhos japonês, de quadrinhos de terror, que eu gosto muito, que é o Suehiro Maru. E ele tem um álbum, dois álbuns, aliás, de um personagem que é o Vampiro que Ri, que é um garoto vampiro. E o interessante é que justamente esse garoto, ele usa roupas pretas, e durante o dia ele enfaixa também o rosto para não ser afetado pela luz do sol. A cena em que o garoto aparece pela primeira vez enfaixado é muito parecida com as cenas em que o padre vampiro, ele aparece também enfaixado para fugir da luz do sol. E mesmo a crueldade, né, a forma cruel como é mostrada a vida do vampiro, essa escalada da sede dele, da procura dele por vítimas e da degradação dele, é muito parecida com o andamento que tem os quadrinhos do Suehiro Maru. Talvez tenha alguma influência. Se não é influência, pelo menos o Sean-Wook Park fez algo tão bom e tão fantástico quanto, né? Ah, sim, com certeza. Porque é muito legal, viu? Sede de Sangue. Ele saiu como... O nome dele em inglês é Thirst, né, Marcos? Thirst, que é sede, né? E assistam que vocês não vão se arrepender, viu? Vale a pena. Quem assistiu Crepúsculo, Lua Nova, mas não gostou e tá procurando um filme de vampiro decente... Né, pra pessoa com, assim, com a idade um pouco acima de 11 anos de idade, vá assistir o Sede de Sangue. Pô, peraí, gente, esse filme aí, eu acho que o Sede de Sangue é 18 anos, viu, cara? 16. É, claro, 18. Olha, eu vou falar rapidamente que é um filme que eu acho que a gente até já comentou sobre ele, mas é pra gente dar mais umas porradas no Crepúsculo, já que a gente tá aqui, né? Que é só não falar para as pessoas, quem ainda não assistiu Deixa Ele Entrar, esse filme sueco, né, dirigido pelo Thomas Alfredson, também trata do tema dos vampiros. E, aliás, é um outro filme de vampiro que tem uma história de amor também ali no centro, né? Que é o menino Oscar, que ele é um menino de 12 anos que é atormentado pelos colegas de escola que infernizam a vida dele, batem nele, roubam ele, enfim... assediam o garoto o tempo todo. Ele é aquele cara, aquele garoto que tá retraído, tá infeliz por causa dessa inadequação dele com os colegas. Ele conhece uma menininha chamada Eli, que é vivida por uma atriz mirim aí, fantástica, a Lina Leanderson. Eles fazem uma amizade e aos poucos ele vai descobrindo que essa menina, ela é também uma vampira. Isso é um spoiler, né, infelizmente, mas o que é interessante não é você descobrir que ela é uma vampira e tal. O interessante mesmo é quando começa a perceber a dificuldade, o desespero e a crueldade que permeiam a vida dessa garota, que tem que matar e sugar sangue para poder sobreviver, né? A inadequação dela no mundo, o sofrimento e a angústia dela são muito parecidos, são paralelos ao sofrimento que o Oscar também tem. O filme é muito curioso, muito interessante, filmado e roteirizado de uma maneira criativa, transgressora, é um filmaço, né? É pra deixar a saga Crepúsculo aí no chinelo. Pois é, esse filme é impressionante, o Deixa Ele Entrar, viu? Foi um outro filme, assim, de 2009, que eu fiquei embasbacada também, viu? É um dos que valem a pena mesmo a gente passar ali aquela uma hora e pouco lá, acompanhando, que muito cheio de surpresas, também tem essa crítica social, viu? Eu achei muito legal, viu? E o rapaz, tanto o menino como a menina, os dois estão fabulosos, assim, dando um show de interpretação, assim, melhor do que muita gente grande aí, né, Marcos? Isso, o menino é o Kari Edebrandt e a menina é a Lina Leanderson. Então, eu vou comentar sobre um filme chamado Casamento de Rachel, que é um filme de 2008, mas ele saiu em 2009 pro Brasil, então. É um filme com aquela atriz, com a Anne Hathaway, ela tá fantástica no filme e, tipo assim, foi uma surpresa pra mim, porque, vamos dizer assim, que os filmes anteriores da Anne Hathaway não são lá, bons filmes, né? É mais pro público juvenil, talvez, né? Que ela fez um, acho que um Dia de Princesa, Uma Princesa na Minha Vida, não sei exatamente qual é o nome do filme, assim. Mas Diário da Princesa, não é? Exatamente, Diário da Princesa, né? Isso é coisa que a minha filha que tá por dentro, né? Então, quer dizer que quando lançou esse filme Casamento de Rachel, como foi um filme que eu já tinha escutado ótimos comentários sobre, que era um filme legal, interessante, eu falei, ah, vou assistir e tal, e valeu a pena. Ela tá fantástica no filme, ela faz uma ex-dependente de drogas, tá? Uma pessoa que tá à margem da própria família dela, né? Os pais estão sempre preocupados e, no caso, a irmã dela, né? Que vai se casar, quer dizer que o pessoal tá ali super preocupado, ali, ao mesmo tempo feliz porque vai ter a filha se casando, mas aquela irmã saindo da clínica e chegando pode trazer problemas pra família, né? Como toda família, né? Eu acho, todo mundo tem muito esqueleto no armário, né? Tem muita coisa pra conversar, muita coisa pra ser falado. E muitas vezes não falam, né? Com todo mundo, acho que é assim, né? Nesse filme Casamento de Rachel, isso é abordado, né? Os problemas dessa família, a vontade que o pessoal tem de acreditar que essa filha aí, ela tem a possibilidade de melhorar de vida. Então, exatamente. Esse filme é dirigido pelo Jonathan Demme, né? Que é um cara que já teve sucessos aí, como O Silêncio dos Inocentes. Dirigiu um outro filme que eu acho excepcional, que é o Bem Amada, né? Que é um filme que eu sei que você gosta muito também. Nossa, demais. Os dois, tanto O Silêncio dos Inocentes como Bem Amada. Já até falamos no podcast número 5. Muito legal. Isso mesmo. Ele optou nesse filme por usar uma câmera na mão, uma câmera que tem uma cara de câmera de documentário, né? Pra ampliar a sensação de realidade e de naturalismo que o filme traz, né? A Anne Hathaway, que a gente viu no Diário da Princesa, Ela Encantada, ela começou a ter um divisor de águas na carreira dela, O Diabo Veste Prada, né? Ela começou a demonstrar aí um talento desabrochante, né? E aí eu acho que nesse filme, O Casamento de Rachel, como você mesma falou, ela encarou um personagem difícil, um personagem muito ambíguo, muito cheio de nuances, assim, é coisa pra uma atriz, assim, completa, uma atriz experiente, e ela conseguiu passar com louvor aí nessa prova de fogo dela. Ela foi indicada a Oscar, não lembro se ganhou Oscar, Marco? Agora eu não me recordo, eu acho que não. Então, mas ela foi indicada ao Oscar, é totalmente merecida a indicação dela, e eu acho que essa atriz aí, no final de contas, pelo menos pra mim, né, foi uma surpresa muito boa. Eu achei que tem possibilidade de, daqui pra frente, ela tá estreando outros filmes legais também. Vamos dizer que foi a surpresa, assim, uma atriz que eu já tinha acompanhado outras vezes em filmes que a minha filha ama, né, que é o Ela Encantada, o Diário da Princesa. Eu assisti esse filme, que é um filme que, curiosamente, tem uma banda brasileira tocando, né, Marcos, durante o filme. Isso mesmo, esse é um momento muito bacana do filme também. Ele, apesar de ser um filme muito tenso, ele tem alguns momentos de alegria, de música e tal, que acabam fazendo um contraponto também, né? Essa tensão toda que existe na família, né? O Casamento de Rachel vale a pena, viu, gente? Pra finalizar essa listazinha, tem três que eu gostaria de falar rapidamente. Um é uma animação stop motion chamada Mary and Max. Esse é o que eu vou falar um pouquinho mais. Ele vale muito a pena, primeiro porque é um roteiro dramático, humano, interessante, bem diferente do que a gente costuma ver nos roteiros de animação. Né? É uma história de uma amizade através de cartas, dura décadas, entre uma menina e um homem mais velho, né? Um senhor, e ambos têm dificuldade em se relacionar com as pessoas, em se colocar no mundo, e essa correspondência entre os dois acaba sendo um alento, uma ajuda para ambos, né? Alguém com quem compartilhar os seus problemas, os seus medos, o que você gosta, algo que acaba mantendo os dois firmes, né? Então é um filme muito interessante, muito bonito, muito dramático. Philip Seymour Hoffman tá no elenco também, junto com a Toni Collette. Vale muito a pena assistir essa animação, Mary and Max. E outros dois que eu gostaria de citar rapidamente, que já se falou muito deles, então é quase que chover no molhado. Um é o Lutador, né? De filme do Darren Aronofsky, que é a volta por cima do Mickey Rourke, né? Com a interpretação fantástica, inacreditável. Então, não deixem de ver, porque é um dos momentos, assim, eu acho, mais solares, né? De um ator. É lindo. Anos, né? Ainda mais um ator que estava desacreditado, esquecido, acabado. Ele ressurgiu de uma maneira assim que não dá para não assistir esse filme. E o outro, já partindo por um outro lado, é o Anticristo do Lars von Trier, né? Que eu acho que depois de toda a polêmica, toda dividiu a crítica, dividiu o público. Então eu acho que de qualquer maneira é um filme que quem ainda não assistiu, é um filme que marcou muito em 2009, é um filme que se impôs de alguma maneira, impôs a sua presença como fato, né, no cinema em 2009, então não dá pra também não deixar de assistir, pelo menos pra ter uma opinião, né? E é isso, acho que por enquanto eu fico por aqui na minha lista. Bom, falar do filme The Blind Side, no Brasil, O Lado Cego. O Lado Cego conta a história de Michael Orr, que é um jovem adolescente americano, negro, e ele é um jogador bem grande, não apenas na largura, como também na altura. Só que ele é pobre, analfabeto e não tem onde morar, não tem um teto, não tem uma casa. Ele é levado para uma escola cristã, onde eles pretendem usar ele como atleta, porque afinal de contas ele tem habilidade esportiva. Na escola, eles relutam um pouco em matricular ele como aluno, porque as notas dele são muito baixas. Começando por uma nota abaixo de 1, um pouco superior a 0. Mas, questão de altruísmo, eles falam, não, vamos porque é o certo fazer. Esqueça a nota, esqueça o jogo. Faça isso pelo lado humano. Então ele começa a estudar na escola. Os professores começam a perceber que ele tem muita dificuldade. O tempo vai passando, ele acaba fazendo amizade com um menininho, né? E esse menininho começa a abrir algumas portas para ele dentro da escola. Conforme o tempo vai passando, a mãe desse menininho vê o Michael Orr um dia frio, sem blusa, na rua. Aí ela pergunta, e aí, você tá indo pra onde? Aí ele fala que tá indo pro ginásio, que é um lugar quente. Aí ela pergunta pra ele de novo, você tem onde ficar essa noite? Fala, não. Então ela acaba levando ele pra casa. E no final, ela acaba adotando ele como filho. E as notas dele começam a mudar, começam a melhorar. E ele só pode jogar se ele tiver uma nota mínima, que ele não tem ainda. Essa nota a nota dele vai aumentando em todas as matérias, e aí sim ele começa a jogar, e começam a perceber que realmente ele tinha a aptidão esportiva que tinham anunciado anteriormente. É um filme com uma história bastante bonita, é baseado em fato real. Esse Michael Orr é um jogador que foi contratado esse ano por um time da National Football League, que é um time de futebol americano, tá? Quer dizer, não é spoiler contar isso, porque quando você comentou comigo antes sobre esse filme, eu achei interessante essa história que você falou, justamente porque não é apenas uma pessoa que, ele precisa aumentar as notas dele e tal, pra ele poder jogar. Peraí, qual a importância disso, né? Talvez até porque esse esporte aqui no Brasil não é nem um esporte lá muito conhecido ou difundido, né? E tal. Mas o que eu achei curioso, que você falou pra mim, porque eu não assisti, é que justamente o drama está no fato do cara, ele ter que ter notas boas, ele ter que ter condição pra ele poder jogar, se ele não tem como isso, né? Se ele não tem um teto, né, sobre a cabeça dele, né? Sim. É complicado isso daí. Só uma coisa pra se pensar até agora, nessa época que todo mundo tá falando em Natal, tá falando em Ano Novo, tá falando em família, e olhar pro outro lado dessa história, né? Ver a pessoa que tá passando fome e tudo, né? Não pensar só em si, né? Pensar no próximo também, né? É o que eu acho. Eu penso assim, se é uma história verídica, eu acho mais importante ainda. Vou assistir esse filme, né? Pra eu poder formar minha opinião. Com o que você falou pra mim, eu achei interessante, achei curioso. Eu tô doido pra assistir, viu? Achei curioso mesmo e quero ver esse filme. Essas histórias de superação, mas não histórias de superação bobas, a superação que o cara tem que ter, que é a falta de tudo, né? Parece ser o caso desse personagem, né? Ele carece de estudo, ele carece de oportunidades, ele carece de um lugar pra morar e do que comer, né? Partir realmente de uma situação de total marginalidade mesmo, de estar totalmente à margem da sociedade e conseguir chegar num lugar até privilegiado através do esforço, da dedicação e também da ajuda de alguém. Essa história lembra um pouco, talvez, a história do Contador de Histórias, desse filme nacional, né? Eu não assisti, mas é assim, é mais ou menos isso? Isso, daquele que hoje ele é um educador, ele conta histórias, é um contador de histórias, é um educador, mas ele foi um garoto de rua, um menino que estava na FEBEM, que fugiu mais de 100 vezes da FEBEM, que era considerado totalmente irrecuperável, e uma educadora francesa olhou pra esse rapaz aí, pra esse menino irrecuperável, que todo mundo classificava como não tendo jeito, ela levou ele para casa e através de, com muito amor, muita paciência e talvez até guiada por um ato de responsabilidade, de certa forma, que ela acreditou contra todas as possibilidades na recuperação daquela criança, e realmente ele se recuperou e hoje ele é um exemplo, né? E até virou filme agora recentemente também. Eu acho isso importante, esses filmes assim que mostram esse aspecto, assim, essas pessoas que dão a volta por cima e tal, porque a vida é isso, né, gente? A gente, até pra quem tá passando por um momento difícil agora, a vida é isso. Às vezes a gente tá numa fase difícil, a gente tá passando por muita coisa, mas a gente sempre tem que ter esperança, seja na gente, seja algum familiar nosso e tal, que as coisas podem melhorar. A gente não pode desistir. A gente não pode ser desistente, viu? Eu sempre acreditei nisso. Um outro filme também sobre superação, só pra terminar esse assunto e tudo, é o filme Precious, que também tem uma história de um personagem que tem tudo contra ele, né? Que vem de uma realidade muito ruim e também tenta desesperadamente tomar um outro rumo. O filme também acabou ganhando prêmios em Sundance e tudo. Você teve um sucesso aí recente da Procura da Felicidade, né? Acho que no ano passado, se não Sim, me engano. Sim, é, né? Fantástico assistir. Gosto desse filme. O Will Smith tá bem nele. Então essas histórias de superação, elas estão meio que em voga também atualmente, né? Sim. Que eu não acho ruim, não. Muito pelo contrário. Sim, a gente tem que ter um olhar também, como é que eu posso dizer? Um olhar complacente, né? E tal. E a gente tem que acreditar. Eu acho que até pra quem gosta de cinema e tudo, eu acho que a gente não pode ter um olhar cínico sobre tudo, não, perante a vida. Eu acho que é importante a gente ter esperança sempre sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Até às vezes em situações que a gente não deveria mais julgar, né? A gente evitar fazer isso, a gente procurar dentro da gente mesmo, né? Um pouco de humildade, né? Que tá faltando, talvez, né? Pra muita gente. Eu acho legal. Boa indicação, viu, Daniel? Vou assistir esse filme, com certeza. Eu também. Assistam sim. Galera, vocês vão gostar. Tá certo. Então, considerações finais. As considerações finais é que esse ano de 2009, até que apareceram alguns filmes interessantes, você teve aí o Mickey Rourke, que é aí que a gente já falou, né, que teve essa volta por cima, a revelação aí da Anne Hathaway, né, você teve essa ficção científica renovada aí com o Distrito 9, a gente não falou, mas também... Agora no finalzinho tem o Avatar aí também, que se arrasa quarteirão aí, tanto em termos de linguagem cinematográfica quanto em sucesso, né? Então acho que foi um ano interessante pro cinema. Teve bastante coisa de cinema não hollywoodiano que valeu a pena ser assistido e que até alguns desses filmes até acabaram também aparecendo um pouco, né? Que isso também foi bom. É verdade. Em 2009 nós tivemos mais de 500 lançamentos de filme no Brasil, quer dizer, é filme pra caramba pra assistir. Quer dizer, praticamente dá pra assistir, você teria que assistir quase 2 filmes por dia pra conseguir assistir tudo. Alguns filmes bons, outros nem tanto. Nem sempre o filme vai colocar você pra pensar. Eu tava lendo num material anteriormente em que diz que as pessoas não vão normalmente pra pensar, elas vão normalmente pra se divertir. O importante de você assistir um bom filme é que você assista e se divirta. Se você, dessa diversão, você conseguir tirar alguma coisa importante, alguma reflexão, ótimo. Eu concordo. Eu penso eu assim também. Eu também, concordo mesmo. Eu acho que é interessante sim você aliar as duas coisas. Né? Porque também você só ir para se divertir quer dizer que você vai consumir tudo e qualquer coisa que as pessoas estão ali para te oferecer, né? E às vezes nem sempre o que tem que tá bombando aí nas salas de cinema é o que é bom, né? A gente sabe disso. Então, mas eu acho legal, sim. 2009 foi um ano que teve muitas surpresas aí, muitos filmes bons, né? Outros que eu não me dei nem ao trabalho de assistir, falo mesmo, entendeu? E tivemos alguns atores e atrizes que faleceram, né, Marcos? Exatamente, a Brittany Murphy, Patrick Swayze. E teve mais gente que infelizmente faleceu esse ano do cinema. Certo, é verdade. Então, tivemos algumas perdas e tal. Então, eu gostaria de agradecer alguns convidados aí que participaram aí do MasmorraCast desde o começo. Temos aqui o Daniel, viu, Daniel? Em primeiro lugar, você, muito obrigada, viu, Daniel? Que Daniel participou do primeiro podcast, agora tá participando sempre com a gente, né? Ficou fixo no podcast. Tivemos aqui a Cafeína, eu queria mandar um beijo pra Cafeína, querida. Que boas tuas participações, que saudade quando eu escuto, viu? Já convidei ela pra participar de novo, que eu adoro a voz dela, é uma pessoa tão legal, inteligente, né, Marcos? Exatamente, as participações da Cafeína são muito divertidas, muito inteligentes, e a gente não pode esquecer de citar o blog dela. Sim, a Cafeína é do blog bebendo.com, gente. Sempre tem uns textos ótimos lá no blog dela. O blog dela é um barato. Recomendo, tá na página do nosso blog aí. Vão lá visitar a Cafeína, viu? Marcelo Tavares, que participou com a gente aí nos nossos primeiros programas, né? Nos primeiros podcasts. Sim. Tal. Também trouxe bastante informação, conhecimento. É um estudante de cinema, né? Que agora acho que ele já se formou, inclusive, não é isso? Uhum, sim. Então, e a gente também tá aguardando que ele retorne, né? Estamos aí. O blog dele é... É o marcelotavares.wordpress.com. Também tá lá no nosso blog. A gente tem lá um... Isso, é um dos favoritos, né? Os favoritos lá no nosso blog, pra quem quiser conhecer. Também agradecer a Mariana Bonfim, do site MovieU. Acho que eu participei uma vez com ela. Muito agradável a participação dela e espero que futuramente ela possa posso participar de novo. É, muita saudade também da Mariana. Um abraço pra Mariana, muito obrigada pelas suas participações, viu? Estamos aqui esperando ansiosamente quando você vai voltar a aparecer, né, Marcos? Exatamente, a gente tá aqui torcendo pra Mariana retornar, também outra que contribuiu com bastante informação, com bastante inteligência aqui pro podcast. E eu gosto também do site dela, viu? Porque é um site democrático, a gente também pode postar críticas dos filmes, não é só a dona, né, do blog, do site. É, isso que é legal, né, porque tem esse diálogo, né, são opiniões diferentes. Cinema é um assunto que o pessoal trata com muita paixão, né, o pessoal é sempre passional. Um abraço pro Thiago Santana, que é da comunidade Cinema Hell, lá do Orkut, que participou com a gente, foi muito legal, viu? Entrem lá na comunidade do Thiago, que é um barato, viu, gente? Thiago é um grande fã de cinema alternativo, né, e tal, a participação dele também enriqueceu bastante aqui o podcast, e a gente também tá aguardando o retorno dele. Enquanto isso, vamos ficar de olho na comunidade Cinema Hell, que tem críticas, sugestões, etc, e que ela enfoca muito bem esse mundo do cinema europeu e do cinema alternativo, principalmente. É bem interessante também. Agradecer também a Xana Chanchada, do blog Cine Chanchada. A gente também espera que um dia ela possa estar com a gente de novo. É, foi muito legal a participação da Xana Chanchada, viu? Exatamente, a Xana Chanchada foi a participação mais bem-humorada que a gente teve, né? Além de tudo, é uma pessoa que conhece também bastante de cinema alternativo, tá bem antenada aí com o cinema mais fora do mainstream, né? Trouxe bastante informação pra gente também. E também estamos aguardando aí que qualquer hora ela retorne. O site dela é bem legal. É, muito legal. É o Cine Chanchada, viu, gente? Vão lá visitar, que é bem legal o site dela, viu? Outra participação, assim, que eu fiquei muito feliz é de um amigo da gente aqui, que mora em Bertioga, o André Lippe, que ele é um tremendo de um cinéfilo, né? Um cara que é totalmente doido por cinema, apaixonado por cinema alternativo. A participação que ele teve foi muito legal. A gente tá aguardando que ele também volte a participar com a gente aqui. Ele também colabora com o blog, né, do Cine Masmorra, com postagens sobre também assuntos relacionados ao cinema alternativo. É um cara que enriqueceu bastante aqui o podcast também. Então a gente tá aguardando que ele retorne. Um abraço aí pro André, viu? Muita saudade. A gente queria muito ter o André aí presente com a gente, mas não deu. Mas olha, a gente agradece muito a participação do André. Ele participou da gente do podcast número 2, se não me engano. Cinema político. Cinema político, exatamente. Foi muito legal. A gente vai ficar enlaguado. Acho que quando resolver essa situação aí do André também, acho que ele volta a participar. Um abraço pra Cláudia França, que participou com a gente só de um podcast, mas foi uma participação incrível, que eu adorei. Foi o podcast sobre filmes voltados ao público feminino, foi um barato. Ficou eu, a Cláudia França e a Cafeína falando assuntos de mulher e falando sobre cinema também. Foi muito legal. Um beijo. Muito obrigada, viu, pra Cláudia França. Pois é, eu também participei da primeira parte desse podcast e é verdade. Adorei. Adorei também a participação da Cláudia. Mas foi expulso depois ficou só a mulher conversando. Virou o clube da Luluzinha, não vale. Tocaram você, Marcos? Oi? Me enxotaram. Ele ficou tapando o buraco, porque a Cláudia tava demorando pra chegar, mas ele sabe que ele até que levou a conversa numa boa. Bom, também agradecer ao Oktok, do Máquina do Tempo. Também outra pessoa que a gente gostaria muito que voltasse a participar sempre que possível. Muito obrigada, adorei a participação do Oktok. Foi um barato, tá? O Oktok, ele curte muito literatura, curte cinema, né, Marcos? Foi demais o bate-papo com o Oktok. Olha, foi um prazer, assim, muito grande, porque o podcast que o Oktok tem, que é o Máquina do Tempo, que é um podcast que fala de uma coisa, assim, que eu não gosto nem um pouquinho, né? Rock and roll, blues e tal, dos anos 50, 60, 70. O podcast deles é simplesmente fabuloso, e ter esse cara aqui com a gente foi um prazer enorme. Um cara que gosta de Mochileiro das Galáxias e Apocalipse Now, não preciso falar mais nada, né? É demais, viu? Foi muito legal. Obrigada, viu, Oktok? Isso. Então, por fim, eu gostaria de agradecer ao Eduardo Cosso, um nosso ouvinte que ele posta sempre comentários no blog, faz um feedback legal do trabalho da gente, e aí quis participar também do podcast, teve uma participação muito boa, muito legal. Foi um prazer enorme ter um ouvinte nosso, um cara que descobriu o podcast e aceitou o convite que a gente faz aí pra participar. A gente espera ter ele sempre com a gente. Espero que outros ouvintes se animem também com o exemplo do Eduardo e venham aqui, entrem em contato com a gente, participem também do podcast, que também é um espaço que é aberto, o pessoal poder também participar. Muito obrigado, a participação dele foi muito bacana, viu? Muito obrigada, viu, Eduardo? Foi muito legal, viu? Estamos aqui esperando a tua outra participação, tá, querido? Faltou a gente agradecer a participação da Angélica Hellish, né, que Ela que eu acho que foi a ideia dela, ela idealizou esse podcast, ela correu atrás, ela fez o esforço de iniciar esse trabalho, de torná-lo realidade, né? De aglutinar as pessoas para participar dele. Então, enfim. Muito obrigada, fiquei até assim. Obrigada, querido. Tem que agradecer ao Marcos também, então, né, Daniel? Pelos seus comentários fabulosos. Estão sempre enriquecendo o nosso podcast. Muito obrigada, viu, Marcos? Sem você o projeto não seria viável. Sem as ideias do Marcos também não seria viável. Então. Nossa! Então, muito obrigado a nós três. Pronto. Sim. Ei, todo mundo se abraçar. Fazer aquela rodinha agora. Alto abraço. Viu? Alto abraço. Um alto abraço, assim, pronto, ó, um abraçando o outro, já que estamos longe, né, um do outro. Então, esse foi o último podcast do ano, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que as nossas indicações aí tenham ajudado vocês a conhecer esse outro cinema, né, que é um cinema semi-desconhecido, né, que não tem aquela divulgação, assim, toda sobre ele, né, culturas diferentes que a gente tá aprendendo ainda, né, tá descobrindo esse cinema, né, Marcos? Exatamente, olha, Espanha, Coreia do Sul, por exemplo, são alguns lugares de onde estão saindo filmes assim simplesmente fabulosos. Talvez o melhor cinema que o mundo produz hoje está em lugares como Espanha, como Coreia do Sul, como China, por exemplo, Japão. Enfim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Tem que conhecer esse maravilhoso cinema aí da América Latina, da Europa, da Ásia, que tá aí pra gente conhecer e curtir, viu? Ampliar nossos horizontes também. É claro, e ampliar de todas as maneiras, né? Ampliar nossos horizontes culturais, abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mente, né? Porque o cinema traz isso para você, né? Porque também se a gente pegar só o que tá ali mastigado, né? O que é apresentado pela gente, a gente fica à mercê, né? Do que eles pensam, do que eles acham. Que nem o que a gente foi falado pela gente no podcast sobre literatura. A gente, quando a gente tem um hábito da gente pesquisar em todas as mídias, a gente procurar informação sempre. Sim. A gente nunca relaxar, a gente sempre procurar informação. Isso, a gente se aprimorar, a gente evoluir e tal. Não desmerecendo o cinema americano também, que é um cinema também que ele é uma grande indústria, tanto em quantidade como também em qualidade. Tem muitos excepcionais filmes, excepcionais atores e técnicos e tudo, mas é o cinema americano, pelo menos o cinemão americano e tal, ele já tem uma estratégia de marketing, uma divulgação que monstruosa, né? Exatamente. Que seja falado um pouco mais sobre esse cinema que não tem tanta divulgação, né, do seu trabalho, às vezes um trabalho de qualidade, um trabalho fantástico, entendeu? Com os artistas incríveis, e eles estão aí, eles estão querendo apresentar o trabalho deles, eles estão esperando uma chance deles poderem contar as histórias deles. Você assistindo filmes de culturas diferentes, você também está abrindo os seus horizontes, conhecendo culturas novas. Porque você assistindo só filme americano, você só assimila aquilo que é a rotina americana. Você assistindo um filme coreano, um filme japonês, um filme chinês, ou um filme de qualquer outro lugar do mundo, você vai assimilar um pouquinho dessa cultura também. É importante você ser uma pessoa multicultural. É verdade, isso é importante, né? A vida tem que ser, que nem já ouvi alguém falar, a vida tem que ser mais do que apenas comer, fazer xixi e cocô, né, gente? Não é verdade? A vida tem que ser mais que isso, né? Tem que soltar uns peidinhos também. E dá uns arrotos, ora. Sim. Ai, já desmontou toda a minha frase já, o animal. Tá certo. Então, gente, vamos desejar feliz 2010 à turma toda e agradecer a todas essas pessoas que foram lá no blog e comentaram, a todos esses colaboradores maravilhosos, convidados que vieram participar com a gente aqui do MasmorraCast, tá? Queria dizer também que agora pra 2010 a gente tem muito projeto legal, a gente tá pensando em muita pauta, vão surgir coisas legais por aí, né, Marco? Então, a gente espera começar aí o ano de 2010 com a carga toda, com força total, trazendo, né, como você falou, novas pautas, novos assuntos para tratar, novos colaboradores, para ver se o podcast, esse ano, dia 2010, ele só cresce. Que não é igual ao meu salário, que só desce. Então, eu desejo feliz 2010 a todos aí, tá? Que comemorem com seus familiares aí, tenham um momento de reflexão, né? Busquemos esse momento de reflexão, né? Não só esse momento de embriaguez nacional. Tá bom? Abraço a todos. Desejo um bom final de ano para todos, né? E que em 2010 a gente tem aí bastante contato humano e também bastante contato com a tela grande. Desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes e que participem bastante com a gente. Então, um abraço a todos, muito obrigada, tá? E a gente se vê em 2010. Falou, turma! Falou, tchau, tchau! Falou, tchau! Tchau, tchau, até mais, Marcos! Tchau, gente!